Eu era adolescente apaixonado por uma atriz. Colecionava posters e fotos. Hoje ela é a maior baranga. Será que ela já era assim antes? Ontem eu encontrei com a professora, por quem eu babava. Ela parece hoje a Marlene Matos. Será que sou eu que tenho mau gosto?